9277, chama o centro Recife, frequência 128, destino 8, secundária 126, destino 0, bom voo. 1288, 1260, 9277, tá, Maria? Ou 7490 Torre, 1-8, destino 95, bom voo. Bom dia, eu vou 7490, final da 0, bastante trabalho. O 7490, ajuste no 093, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 00 graus, 059. Pouso 0013, 7490. Cinco, três, cinco, está autorizado. Linhares, mantém pistão no zero. Ou 7490, no solo 22, direita, solo 1, 2, 1, 1. 17735, autorizado decolar, pressão 90, vento 1, 0 graus, 629. Autorizado decolar, pressão 0. Decolado 24, controle 1 no 2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia, azul 235. Controle Salvador, bom dia, azul 235, decola força 1300. Peso 235, contato radar, sobe nível 340, cedo da EL. 340 da EL, azul 235. Pode voar direto Leda ou azul 235? Autorizado. Leda 235, graças. Azul 2535, chama agora o centro Recife, frequência 12835, secundária 125, decimal 1. 229, autorizada, linha de decolagem, sono 0, vento 1, 10 graus, 059. Aqui, Uno 229, decolado 34, controle 120, décima 8. 208, boa noite, 1229. Controle 229, boa noite, cruzando 2000 pés, saída da Eldorado. Boa noite, 229, contrato rodando a decolagem, sobe nível 360, saída da Eldorado. 360, saída da Eldorado, 229. Panorama 251, autorizado, alinhar e decolar a pista 90, vento 1, 90 graus, 05 nós. Lado 229, boa ótima. Boa ordenação. O 229, direto Mótima, da presente. Obrigado, Sol. 238, controle 120, décima 8. 120, décima 8, achei 6251. Controle Salvador, achei 6251. 6251, contato radar, sobe para o nível 360, seja da El. 360, utiliza a voz direto da El, ou lida, por favor. Foi lida. Programa 7 motorizado, alinhar e manter pista no zero. Aguarde. Voo 1229, chama agora o centro, frequência 1235, secundária 125, decimal 1, no bom voo. Voo 1235, vai ser bom, vou na base. Enquanto o Chanel autorizado, Mótima da presente. Muito obrigado, direto Mótima, o Chanel é 254. A 3171 autorizado, decolar a pistola 0, vento 1, 00 graus, 049. Central 3171, acione 5140. Decolado aos 42, controle 120, decimal 8. Sim, 5140, obrigado. Confirmando o controle, por favor. 120, decimal 8. Obrigado, bom dia. Salvador, boa. Da 3171, precisa da El? Boa, 3171, acione código 5140. 5140, conforme acionado. Chego recebendo agora 3171, cruzando 2000 pés, sobe nível 320 na Fisa Dael. Já sobe 320 na Dael, da 3171, pode voltar Dael? Foi linda. Shazam 6251, eu chamo o centro Recife, frequência 12835, secundária 1251, bom voo. Nove autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 0, 0, grau, 0, 5, 9. Então, 3171, chama o centro, frequência 12835, secundária 1225, decimal 1, por favor. Decolada 50, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. Dieta 3399. Dieta 3399, contato radar na decolagem, sobe via nível 340, CDDL. CDDL 3399, completamente visual, pode voar na perdão. Boa lida. Graças, lida. Delta 3399. Sim. Está possível coordenar Recife e Mótima? Aguarde, sincero. Salvador, bom dia, Azul 9033, ponto Cerdão no zero. Azul 9033, autorizado a alinhar e decolar, visto no zero, Delta 090 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar, Delta 10, Azul 9033. C399 direto Mótima da presente. Graças a Deus, Mótima, C399. Azul 9033, decolada 55, controle 120, decimal 8. 208, controle Azul 9033, tenha bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 9033. Bom dia, Azul 9033, contato radar decolagem, sobe via nível 300, Fedargo 1. Sobe 300, o Azul 9033, alguma chance de voar a borda da presente? Ou Elefa? O Elefa. Vai voar Elefa, Azul 9033. Então, 3399, chama o centro Recife, frequência 12835, secundária 125, decimal 1 no vovô. Azul 9033, centro Recife, frequência 1288, secundária 1260, bom voo. Seu voto é 1260, bom voo, bom voo, bom voo, bom voo, bom voo, bom voo, bom voo. 4040, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, campo 090 grau, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, 4040. Controle 040, decolada 08, controle 120, decimal 8. Controle 1208, azul 4040, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4040, passa 1500 pés, arbor 1. Via 4040, contato radar, sobe via nível 360, arbo 1. Sobe 360, arbo 1, azul 4070. Via 9996, sua identificação, desce para 4 mil pés, na proa de bom, intercepta bom. Após pelo voo, Serra Vitor 366. Ativo ajuste no 094. 225, acima a identificação, desce ao nível de voo 050 na proa de bomba que acerta a chegada a bomba. 050 na proa de bomba que acerta a chegada a bomba. Azul 4040, direto, leva. Azul 4040, direto, leva.